release from in the morning. Everything. Que haja rock, amigos! Esse é o DiscoCast, podcast apresentado e editado por Leandro Rufus para o blog Meu Amigo Disco de Vinil. Pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. Salve, salve, amigos ouvintes do DiscoCast. Está no ar mais um episódio e nessa edição irei comentar sobre alguns acontecimentos que ocorreram durante a semana e mais algumas músicas que eu vi. E como podem perceber pela trilha musical ao fundo, o nosso bloco na ponta da agulha desta semana é sobre o senhor Robert Allen Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan, querido trovador e poeta americano. E trago justamente o seu mais excepcional álbum, Highway 61 Revisited. In the penny arcade, screaming shimones have just been made. Then sends out for the doctor who pulls down the shade and says my advice is to not let the boys in. E para começar o programa, já deixo aqui a minha crítica ao YouTube. E também já peço minhas sinceras desculpas a todos que eram assinantes do canal do blog lá no YouTube. Infelizmente, o blog teve alguns problemas com o seu canal do YouTube devido a algumas reivindicações de direitos autorais. Mas acontece o seguinte, indo procurando discos, músicas, artistas, enfim, esse mundo novo. E eram épocas diferentes. Hoje em dia, basta dar um Google, ir no YouTube, pesquisar por discos, por artistas, e você acaba descobrindo tudo. Naquela época, lá nos anos 90, não tinha nada disso não, meus amigos. Se eu quisesse ter algo novo para ouvir, eu tinha que buscar. E as formas que existiam na época era através de revistas, de fanzines, que era um meio muito bacana mesmo. E essas fanzines a gente acabava descobrindo em lojas de CDs, discos, e principalmente aqui em São Paulo ia muito para a Galeria do Rock. E lá acabava descobrindo algumas zines, trocávamos correspondências, que era tudo através de carta, não tinha e-mail, não tinha internet e essas modernidades. Então, trocávamos cartas, enviava uma correspondência com um selo para resposta e pedia demos de bandas, fanzines, etc. Então, era assim a forma que tínhamos para conhecer, né, novas bandas, novos artistas. Hoje em dia, a facilidade é muito superior, não tem nem como comparar. É só entrar no YouTube, procurar pelo nome da banda e ouvir. Ou mesmo fazer download dos álbuns. Mas o que acontece? Se você quer descobrir uma nova banda, você corre direto para o Google, corre direto para o YouTube e não tem material da banda, o que, que você faz? Desisto. Com a infinidade de bandas que tem lá para ouvir, por que, que eu vou ficar tentando sair daqui da minha comodidade atrás de alguma coisa? Não preciso, eu tenho muitas outras bandas para ouvir. E justamente com essa intenção, no, na categoria lá do blog Discos que eu vi, eu faço resenhas de discos que eu acho interessantes, que me remetem a boas lembranças, sentimentos, histórias, enfim. E justamente posto o disco completo da banda em questão citada. E por isso eu tenho um canal do YouTube, no qual está lá todos os álbuns completos. E hoje fui abrir meu e-mail, tinha lá uma reivindicação da gravadora e o responsável pelos direitos autorais, enfim, dizendo que eu não poderia deixar aquele álbum completo para as pessoas ouvirem e tive que retirar. Ok, tudo bem, eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acredito que as pessoas descobrem bandas e vão atrás de material da banda depois que acaba conhecendo. Então, quer dizer, no YouTube você entra, ouve o disco, pô, gostei, achei muito bacana, agora eu vou atrás do material licenciado da banda, eu vou atrás dos discos, vou atrás de camisetas, posters, canetas, canecas, em outra, milhões de produtos que a banda lança oficialmente através dos seus canais oficiais pela internet. Então agora, se eu não tenho o conhecimento da banda, se eu não consigo ouvir, se eu não tenho acesso a nada através da internet, como que eu vou ser fã da banda? Como que eu vou comprar CDs? Como que eu vou comprar camisetas, canetas, chaveiros e qualquer outros produtos? Não tem como, né, meus amigos? Então eu fiquei indignado com isso, pois eu acho que a divulgação é um segredo mesmo. Tem muitas bandas hoje em dia que estão lançando seus CDs de forma independente, deixando, disponibilizando os álbuns de forma gratuita na internet, e quem realmente gosta, quem realmente foi fã, vai atrás, vai comprar o CD original, vai comprar camisa, camiseta, bolsa, chaveiros, bonés e tudo mais que tenha ali da banda. Então, eu achei que pisaram na bola sim. E pior disso, tive que cancelar o canal, porque pelas regras do YouTube, quando recebemos alguma reivindicação de direitos autorais, o canal fica impedido de postar novos vídeos com mais de 15 minutos. E com isso, eu não poderia mais postar meus discos inteiros, não daria mais para disponibilizar todas as postagens que eu fiz lá no blog, da categoria discos que eu ouvi, e tive que cancelar o canal. No YouTube agora só ficou os podcasts, que também disponibilizo lá para aqueles que querem ouvir através do YouTube. Enfim, acho que são mídias livres, são redes sociais diferentes, então eu posto em todas elas e tenho um público variado em cada uma. Então, para finalizar esse bloco, eu gostaria de estar pedindo minhas sinceras desculpas a todos os que eram assinantes. Queria deixar claro que não deletei ninguém, não bloqueei ninguém, jamais, jamais faria isso. E o que aconteceu foi realmente isso: o YouTube me bloqueou e não deixou eu estar disponibilizando todos os álbuns completos no qual eu tinha lá. Então, a banda em questão foi o Black Sabbath. Foi um álbum do Black Sabbath que pediram direitos às reivindicações. E vou dizer que gosto muito da banda, sou um grande fã. E não vou deixar de gostar da banda por causa disso, não. Não tem nada a ver. Eu só acredito que não precisaria ser assim. Acho que o material na internet está aí. A internet tem que saber ser usada. E todas as pessoas que conhecem, ouvem, podem acabar se apaixonando pela banda, buscando materiais licenciados, e não há necessidade de bloquear músicas no YouTube. Não há necessidade. Até porque, se ninguém conseguir ouvir nada no YouTube, não vai atrás de produtos oficiais da banda. Isso é óbvio. Ninguém compra mais o escuro. Foi-se os anos, que nem lá nos anos 90, eu mesmo comprei muitos discos pela capa. Chegava, olhava lá na galeria, gostei, essa capa é legal, a banda é legal, o estilo é esse, vou comprar. Chegava em casa e ouvia, mas não fazia a mínima ideia do que era o som. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas compram CDs só quando são fãs. E as pessoas se tornam fãs como? Ouvindo pela internet. Então acho que, nesse caso, a gravadora, né, responsáveis pelos direitos autorais do Black Sabbath, realmente pisou na bola, mas vou respeitar. Quem sou eu para dizer que eles estão errados? Quem sou eu perto do YouTube, que tem bilhões de ouvintes e de assinantes de canais? Sou nada perto de todos esses. Mas, enfim, estou aqui só para deixar minha indignação e responder a todos aqueles que eram assinantes, dizer que, infelizmente, foi esse o motivo e que eu, de forma alguma, bloqueei ou cancelei alguém, ok? Porque eu não faço isso jamais. Então, para finalizar esse primeiro bloco, vou tocar justamente Black Sabbath, do álbum Paranoid, com a faixa Fires Wear Boots, e logo depois eu vou tocar AC/DC com a faixa Money Talks, do álbum Razor's Edge, porque é justamente isso que me veio à mente. É o dinheiro que controla. As pessoas fazem tudo pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Então o dinheiro cega as pessoas. Enfim, Não sei se eu concordo com isso, mas é o que aconteceu. Então, com vocês aí na sequência, Black Sabbath e logo após AC/DC. Aumenta o volume aí que eu aperto o play daqui, meus amigos. DiscoCast. Essas foram Black Sabbath, Firewire Boots e AC/DC Money Talks. E nesse bloco eu pretendo falar um pouco menos. Sei que podcast é para se falar muito, mas a ideia do DiscoCast é justamente comentar, argumentar algum disco, cantor. E o foco principal é muita música, meus amigos. E nessa semana lembrei da minha querida amiga Valéria Favarin, que ela gosta muito de Bruce Springsteen. E eu estava ouvindo Tom Brady e The Heartbreakers, que muitas pessoas dizem ser o primo azarado do The Boss, né? o claro que é injusto, porque pra ele nunca teve a mesma estrutura artística de Bruce Springsteen, mas é um cara que mostrou ser um desses fantásticos letristas, e eu admiro grandes artistas que sabem expor, sabem escrever canções lindas, que nos emocionam mesmo, que fazem pararmos para pensar sobre as coisas, situações, enfim, admiro muito mesmo. Então, nesse bloco, tocarei agora para vocês Bruce Springsteen com a faixa My City of Runs, do álbum The Rising, e na sequência, Tom Brady em The Heartbreakers, com a música The Waiting, do álbum Hard Promises. There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, and the congregation's gone. My city of ruin, my city of ruin. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees, young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows, the empty streets, while my brother's down on his knees. My city of ruins. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on, rise. With these DiscoCast. Então foram Bruce Springsteen com My Cedar Runs e Tom Brady and the Heartbreak com The Waiting. E nesse bloco trago agora para vocês uma banda britânica chamada The Verve. Muitos dizem que é uma banda de um hit só, com a faixa Bittersweet Symphony, o que não é verdade. A banda tem grandes canções e vale a pena conferir, meus amigos. Lembrei dessa canção justamente por ser a música que a minha querida amiga Suzy Vedder mais gosta. Para quem não sabe, eu e Suzy Vedder somos moderadores do I Am Mining Pearl Jam Brasil. Então, todos que gostaram de Pearl Jam, junte-se a nós lá no Facebook. E também essa música tem uma pequena curiosidade. Foi usado um sampler de Andrew Old Orchestra, que é inspirado na música dos Rolling Stones, The Last Time. Alguns anos depois, a Decca Records e gravadoras Stones processaram The Verve mesmo sem consentimento de Mick Jagger e Keith Richards. Eles alegaram que eles usaram muito da música, né? Usaram o sample, foi uma cópia descarada. Embora toda a letra de Bittersweet Symphony tenha sido escrita pelos próprios The Verve, os ganhos com a música foram para Mick Jagger e Keith Richards. Então, nesse bloco, ouvem aí The Verve, Bittersweet Symphony, do álbum Urban Winds, e Rolling Stones, The Last Time, do álbum Out of Our Heads. It's a bitter DiscoCast. And your father to your sister, he explains that you're tired of yourself. E na ponta da agulha dessa semana trago para vocês Bob Dylan com o álbum Highway 61 Revisited. Então voltaremos em 1965, que foi o ano da virada na carreira de Bob Dylan. Primeiro, por lançar dois álbuns monumentais em um curto espaço de tempo em cada um. E o segundo motivo foi a inclusão da guitarra elétrica em sua música, abandonando um pouco o solo do folk, o que lhe causou a famosa vaia no festival de Newport, quando foi xingado e acusado de traidor. Dylan queria voltar às suas origens, tocando o rock que havia seduzido quando menino e, de quebra, atingir um público maior. No começo do ano, lançou o álbum Bringing It All Back Home, que marca uma espetacular virada em sua carreira, não apenas pelas músicas, mas também por sua evolução como letrista. E 5 meses depois de Bringing It All Back Home, Bob Dylan lança o excepcional Highway 61 Revisited. Won't you come see me, Queen Jay? O disco abre com a Like a Rolling Stone, a única canção produzida por Tom Wilson. O disco segue com Tombstone Blues, com uma letra estranha, onde Bob Dylan cita o Jack Stripador e faz uma crítica à guerra do Vietnã. A quinta música do disco é certamente a mais enigmática de toda a carreira de Dylan, The Ballad of a Thin Man. Ele conta a história de Mr. Jones, o mais estranho personagem de Dylan, e provavelmente da música pop. Mr. Jones virou simplesmente um mito que nunca foi decifrado, e sempre que lhe perguntado, Bob Dylan dava uma resposta mais confusa que a outra. Mas a história é sobre um rapaz solitário que se encontra sozinho em seu quarto, nu, e que não reconhece a si mesmo. É uma canção que jamais terá seu significado real desvendado. Agora, em Highway 61 Revistas, fala da estrada que passa por Duluth, cidade natal de Bob Dylan, e que liga ao resto do país. Através dela, faz uma metáfora da violência com textos bíblicos. O álbum fecha com uma das mais sinistras letras que Bob Dylan já escreveu. A faixa é a Desolation Row, que fala do apocalipse, com inspirações no livro de The Wasteland, de T.S. Eliot. Então, abrindo na ponta da agulha dessa semana, toco agora a faixa Ballad of Thin Man e, na sequência, Highway 61 Revisited. Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organization. You've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You see this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Discast. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, well, you want this killing done? God said, hold on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the finger said to Louis the King. I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told the first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Essas foram Ballads of a Tin Man e Highway 61 Revisited. E assim, chegamos ao final de mais um episódio. E todos que quiser, fiquem à vontade para me seguir pelas redes sociais. Deixe seus comentários, sugestões, críticas, temas, enfim. Estejam à vontade, meus amigos. E finalizando agora o bloco na ponta da agulha, toco a última faixa do disco Highway 61 Revisited, faixa chamada Desolation Hall. E até o próximo episódio. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. And someone says, you're in the wrong place, my friend, you'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road. Now the moon is almost hidden, the stars are beginning to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love, or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Road. Ophelia, she's neath the window, for her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. To her death is quite romantic, she wears an iron vest. Her profession's her religion, her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Road. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in our trunk, passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup, but all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole, and she also keeps the cards that read, "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row. Across the street, they've nailed the curtains, they're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. Here are spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. And the Phantom shouting to skinny girls, "Get out of here if you don't know. Casanova is just being punished for going to Desolation Row." Yeah. midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders, and then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that nobody is escaping to Desolation Row. Praise be to Nero's Neptune, the Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Row. I received your letter yesterday about the time the doorknob broke, when you asked me how I was doing. Was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Right now, I can't read too good. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row.